fica bem que me orava se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Velho ateu, um bêbado cantou, poeta na madrugada cantava essa canção. Se esta, se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não. É isso aí, mais uma vez pela Rádio Campestre, está no ar, Muqueca de Siri. Viva o sol, viva a praia, viva o Clube de Regatas do Flamengo. Começamos com Eduardo Gudim, Grande Coro, e um quiz. Quem mandar pra gente o dia desse show e o local, ganha uma geleia. Vamos como legusta e depois Edu Krieger. We'll be right back.

subatomicamente falando. Tudo vai e volta. Tem responsa pra fazer, tem que ter responsa pra aturar. Tudo vai e volta. Lucro abissal, frescura é liga pra detonação ambiental. Tudo vai e volta. Seu pulmão no limite, inverno moderno, beira os 40 graus. Tudo vai e volta. Não divida o bolo e veja crescer a sua volta o caos. Tudo vai e volta. Negatividade, positividade. O seletor é você, tudo é vai e volta. Agora com vocês, Renata Pizzi, grande amiga de São Paulo. E depois, Yara Guerra. Canto porque essa batida do peito me diz: assim sou mais feliz. Essa é a minha verdade. Entre tantas outras coisas, assim que Deus quis, é a voz que me diz minha identidade. Canto porque essa batida do peito me diz: assim sou mais feliz. Essa é a minha verdade. Entre tantas outras coisas, assim que Deus quis, é a voz que me diz minha identidade. Cantando eu vou lhe mostrando o que só falando não dá pra explicar. Minha alma se expande e agita e a boca abre a porta pra ela passar. E voa que nem passarinho, pousa e constrói seu ninho no calor da multidão, pulsando num só coração. A grande beleza da vida, a pura verdade escondida. A voz do povo é a voz do brigador, entoada por nós. E assim é que eu toco minha vida, cantar é tornar a nascer. Meu canto é forte, meu canto é a sorte em ver. É por isso que eu canto, porque essa batida do peito me diz: assim sou mais feliz. Essa é a minha verdade. Entre tantas outras coisas, assim que Deus quis, é a voz que me diz minha identidade. Canto porque essa batida do peito me diz: assim sou mais feliz. Essa é a minha verdade. Entre tantas outras coisas, assim que Deus quis, é a voz que me diz minha identidade. Cantando eu vou lhe mostrando o que só falando não dá pra explicar. Minha alma se expande e agita e a boca abre a porta pra ela passar. E voa que nem passarinho, pousa e constrói seu ninho no calor da multidão, pulsando no só coração. A grande beleza da vida, a pura verdade escondida. A voz do povo é a voz do Criador, entoada por nós. Assim é que eu toco minha vida, cantar é tornar a nascer. Meu canto é forte, meu canto é a sorte viver. Laia, laia, laia, laia, laia. Essa foi Renata Pizzi, grande amiga. Mandar um beijo pra Verônica, pernambucana, acompanhando o programa lá de Curitiba. O samba é livre, galera. Muqueca de Siri na rádio Campeche 98.3. Todo domingo das 11 ao meio-dia. O samba é livre, neném. O samba é livre. Se achega em quem lhe quer bem. E quem não lhe quer também. O samba é livre, bebê. O samba é livre. Cantado com emoção, no baixo do violão. O samba vira canção, samba canção. E aquele que tem razão, fala com inspiração. Faz do samba seu partido, arte do alto. Bem contada, tem começo, meio e fim. fiz um samba sem segredo, é o samba enredo. Enxuga o choro criança e entra na dança também. Que o samba não se acomoda, é samba de roda. Com emoção, no baixo do violão, o samba vira canção, samba canção. Enxuga o choro, criança, e entra na dança também. E o samba não se acomoda, é samba de roda. Samba é livre, nenê, o samba é livre. Uma corrente de amor que foi Ana Paula da Silva. Vai, passa esse meu mal-estar, esse nó na garganta. Deixe estar, o próprio tempo tirar. Água demais mata a planta. Vai passar, diz. Só quero lembrar, laraia, laia, laia. A terra fértil um dia se cansa, é uma questão de esperar. Relógio que atrasa não adianta, o remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta, vai passar de gente. Muqueca de Siri pela Rádio Campestre. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí.

agora Arnaldo Antunes, um beijo para Suzana em Curitiba, Maria Holandina em Balneário. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um pouquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. Queca de Siri pela Rádio Campeche 98.3. Tocamos Arnaldo Antunes, Cultura. Antes Bia Ferreira, Não Precisa Ser Amélia, e Bexiga 70 com 100% 13. Agora Tijuqueira, Birutas. Sul, birutas estão marcando sul em todo esse litoral. E essa pressa em se viver. Sul, birutas estão marcando sul em todo esse litoral. E essa pressa em se viver. Bagunça e diz que é festa. Na cabeceira da terceira fila de faróis. A capital que só cresce na vazante da maré. Esquece que a restinga zoa. A vida passa e a gurizada vai notar. E já notou e anotou na agenda digital. O contato do ministro na função ambiental. Ilha da magia faz um truque. Despolui a lagoa. Tão rude, tão fina. Tua população não para de chegar. Qualidade de vida afundando com a ilha. As birutas estão marcando sul em todo esse litoral. E essa pressa em se viver. Sul,

você ouviu Rita Ribeiro, Moça Bonita, pela Rádio Campeche. O programa Moqueca de Siri, que vai ao ar todo domingo, das 11 ao meio-dia. Agora Machete Bomb, uma releitura de Loteca. Segura os machetes! Se ganho na loteca, eu tomo todo o mé. Toco fogo no barraco e depois dou no pé. Se ganho na loteca, eu tomo todo o mé. Toco fogo no barraco e depois dou no pé. Loteca, eu tomo todo pé. Toco fogo no barraco e depois dou no pé. Se ganho na loteca, eu tomo todo pé. Toco fogo no barraco e depois dou no pé. Joguei na loteria e finalmente foi meu dia. Acabou a vida de Zé, agora é só alegria. Avisa pra chefia que hoje vai ser feriado e que amanhã a firma é minha e ele tá desempregado. Filacada, olha, vocês não vão acreditar. Conferi o meu palpite, deu cabeça cedendo e humilhar. Acabou o miserei e hoje tem. Agora é só no champanhe. Já comigo maestria. Acabou a correria, estoura um Mercedes, um Zen. Aí volte, vai valer essa banqueta. Arruma o jogo dessa mesa com esse bolo de cem. Vou fumar cigarro longo e esse de copo de vinho. Mesa de sinuca que ela eu vou instalar uma ida e vai me assegurar. Tá ficando tudo no contexto. Uma dúzia de sueca pra eu estudar bronzeamento, cumpadre. Chapa. É isso aí, galera. Eu sou o Conrad Rose. Me despeço agora. O Moqueca de Siri volta na semana que vem, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche 98.3 FM. Estamos ouvindo o Nicolas Krasik, violinista. Ele está com um disco chamado Antologia. De Nicolas Krasik, 15 anos de Brasil. E é uma figura muito querida também, uma postura muito interessante. Tenham todos uma boa semana. Sorte, trabalho, paz, harmonia e ideias mirabolantes. Use Linux. E bote a Microsoft e a Apple para correr.